Nas mãos, olhos nos olhos, coração com coração. Me percebo, me conecto ao círculo. Grande mãe, elo divino. Me percebo, me conecto ao círculo, ao nosso sagrado. Interligadas, filhas, mães, avós, irmãs que curam, sangram sagradas, no aqui e agora, nossa voz. Círculo ao nosso